forte forma perto da máquina de via um bando grande do urubu. Conforme a localização? Na ponto de toque da pista dessa, um bando grande do urubu. Excelente, grato pela informação. Tá. 1864, autorizado seguir o Airbus da Avianca à sua frente até o ponto de espera pistão zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118 decimal 95, 1864, tenha um bom voo. 7 autorizado, SD Avianca, ponto de espera 118, 95, ajuste padrão. Voo 1864, boa tarde. Paulo Salvador, OTAN 3290. 3290, autorizado Alfa, chame para ingresso da Cruz Juliette. Alfa, vai informar para ingresso. Juliette, está 3290. Está repartilhando e pronto. Infelizmente, o seu plano não havia sido enviado para o Centro Recife, que não o tratou. Uma vez que o seu voo vai sair da área do terminal, é necessário a aprovação do Centro Recife. Já estamos agora retransmitindo esse plano para o Centro Recife, que deve nos voltar em aproximadamente 2 a 5 minutos com a sua já autorização. Chegada Mari, 6200. É autorizado 3.000 pés, 1.013 no ouvinte, chegada Mari. Alguma possibilidade de voar direto à posição ITAP? Direto ITAP está livre, 6200. Agora direto está para a janela 6200. 3290, autorizado ingresso Juliette, portão 08. 7-7-8-3290. Utilizador e visual com a pista azul 4076. 4076, complete o ILS Exploration, mano, torre 18, decimal 95. 18-95, até mais. Boa. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, final da 10. Boa tarde, 4076, reporte externo. 2 milhas externo, 4076. Por gentileza, só um minuto para cópia. Confirme somente seu local de estacionamento. 3, a posição é 05. Bem, faixa 3, um minuto cópia, por gentileza. Estação externa, azul 4076. 076, livre pouso não no zero, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no zero no 3. 7, livre pouso 4076. Estação autorizada, Sierra Novembro, Bravo Romeo, nível de voo 200 direto, decola da pista 1 no zero. Primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo direto. O controle opera em 120 decimal 8. Transponder 5557, trip 5447. Ponto autorizado, barreiras nível 200, vamos decolar a pista 10, vamos curva à esquerda. O torcedor sair é a Momo e após Momo, CCT barreiras. Ponto da linha 208 e transponder é o 5557, o trip 5447. 5557, cotejamento correto, trip 5447, chame pronto para o pushback e acionamento 43. Câmara. Lima Fox, confirmando, pretende decolar, voar no circuitão no 7 e pousar novamente. Afirmo, será então pela direita. Positivo, Lima Fox, com circuito pela direita, 1500, livre decolar, dono 7, vento 8, 0 graus, com 9 nós. Torre Salvador, CNM 254. 254, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, 254. Azul 4076, solo ao 58, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, tá cheio de robô aqui, tá na frente. 4 horas e 8 de autonomia, 115 é o PLB. Mente me confirme, 115 a borda? Afirmativo. Obrigado, no 867 está aqui aprovada via pátio principal e Índia até o ponto de espera do que está no zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95, 1867, tem um bom voo. Vai pelo pátio Índia na ponta da 1-0, vai chamar 118-95 e bom trabalho. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4076, boa tarde, Azul 4076, autorizado Alfa, chame para ingresso da Juliette. Juliette Alfa, chama para ingresso da Juliette, Azul 4076. Negativo, nessa frequência, curva direita, chama no travês, dá 1-0. Ah, desculpa. Então chamaremos outra vez no zero, Lima Lima Fox. Sim, 4, livre decolar dono zero, vento 160 graus, com 7 nós. Livre decolar dono zero, está iniciando a janela 6254. Ali mantenho, 864. Ali mantenho, boa noite, 64. Decolador 00, controle 120, decimal 8, bom voo. Chamo o controle 1208, obrigado, Janeiro 6254. Salvador, Janeiro 6254, boa tarde. Puxa, 6254, boa tarde, contato, radar decolagem, suba 360, saída da El. Ao 360, quando possível, solicita da El, tá visual. Da presente está ali, da Rua de Leda. Melhor ainda, da presente Leda. Muito obrigado, 6254. Boa noite, 64. Tango Zulu na escuta. 67.0.0, pronto. 867, após início da corrida aeronave à frente, ali mantendo no zero. Vale aí, mantendo no zero, 867. Vamos alongar aqui a perna do vento da 17, é o Lima Lima Fox. Gente, confirme a longa até a rotatória. Afirmativo. Gente, reparte na rotatória, Lima Lima Fox. Ah, 1864, decolado 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, boa noite, P4. 4, contato radar na decolagem, Subol 370, saída Puca. Puca para o 370, boa noite, P4. Livre decolagem, dono 0, vento 200 graus com 9 nós. Livre decolagem, boa noite, P4. Só eu, Lima Lima Foto, facilidade de acender para 2500, como realizamos o sol sobre a rotatória. Gente, o Lima Lima Foto, 2500. Capa. Lima Foto já pronto para o regresso, já podemos curvar a esquerda para a final da 17. Cruzar por isso, descer para 2 mil? 3 milhas. Capa, perda. 2 mil pés, reporta no localizador, cruzado LS 6200. 67, decolado ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Então, boa tarde. Controle, boa tarde, foram 867, decola na sua escuta. Sete, contato radar na decolagem, Subol 360, saída Arbor. Arbor 360, gol, noite 67. Aquilo Zulu, troque seu código para 0234, confirme a altitude que mantém. ...75 com referências visuais, ciente, prossiga com referências visuais na proa de Paripe, para ingressar no corredor Interlagos. O altímetro em Salvador 1013, reporte de descida, Lima Aquilo Zulu. Copiado. Para onde vou modificar da Uzuno 606, prossiga no 070, proa da posição Pelô, aguardando Duna para ele LSX8, pista no 0, Lima Aquilo Zulu. Lima Aquilo Zulu, copiou? A Fox da presente 360 pela esquerda e a partir ingressando final no 7. 360 pela esquerda, passará ingressando a nova. Chame agora o centro Recife em 1251, alterna 13325. Sou eu, a Chanel 6200, fui LS. Chanel 6200, chame em torre em 198, decimal 95. 395, obrigado. Controle, o som havia chamado o Chanel 6254. Afirmativo, chame agora centro Recife no 251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Mas altímetro no 0 no 3. Sente livre pouso, chame 6200. Do Charlie, seu documento aqui. Voltando 867, tá interceptando agora 259, eu autorizaria ele, Elefa, tá presente? Primitivo, direto Elefa, no 867. Elefa, grato. Gol no 864, chame o centro Recife no 2545, alterno 3365. 2545, 3365, grato, gol no 864. Salvador, muito boa tarde, é o 3545, da Lima. Nova 10, o Lima de uma forma. Gente, prossiga na final, guarde autorização para pouso. Rapaz. O contato radar estabelecido. 29 milhas para posição Mário, prossiga na chegada Mário. O altímetro no 0 no 3. Reporte dela descida. 5474. Para o Lima Fox. Para o Lima Fox, agora é livre pouso 917, ventuno 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Para livre pouso 917, o Lima Fox já abaixado e secado. Né, 6200, solo 09, livra direita, solo 121, decimal 9. 7, livra direita, 219, solo. Desça para o 050. 7 Tango Zulu, eu sou o Salvador. Tem uma Lima Fox, Salvador 1, autorizado backtrack, a parte liberando o Pato 5. 00, boa tarde, autorizado Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Alfa, chama ingresso para Juliette, 6200. Salvador 103, dono 93, formação Lima, autorização Galeão. 3193, informação Lima correta. Galeão, tenho 360 já aprovado, pronto, corre. Siga. 3193, autorizado para Serra Bravo do Lima, via Prozulono 0, TSMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle 120, decimal 8. Transponder 5563, 3193. Autorizado Galeão, nível 360, via Prozulono 0, ESMAP, direto Lúcio, após direto Barbacena. Decola com curva direita na Dael, transição Motiva. 208 controle, 5563, transponder. Então, 3193, portão 5. 5563, cotejamento correto, 3193, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará. Xenero 1141, prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, altímetro no 0 no 3. 5.013, 6.1 no 4. O Tripe 5474, voe pro 045 para interceptar o curso do localizador, 5474, livre descida para 3.000 pés, 1.013 altímetro. Vou na pro 045 para interceptar o lote, autorizado 3.474. Boa tarde, 63, não tem informação nenhuma. Corta para a Juliette. 6200, autorizado o ingresso na Juliette, até através do portão 08, através do 08 o senhor segue a viatura Follow Me do Infraero para estacionar no portão 09. Tem ingresso a Juliette, até através do 08, onde o Follow Me nos guiará para o 09, o 6300, Charlie, continue no operante, confirme por gentileza se está efetuando o transporte em fé. Recebo o modo Charlie, 5.500 pés, confere? Um pé, afirmativo, Lima Kilo Zulu. Boa tarde, passageiro 2230, sem informação Lima, repetitivo, para a conquista. 2230, 180, tem aprovado para conquista. só um minuto, preocupa, informação nenhuma. Sim. Para o congestionamento 5, da 3, zona 93. Porto 5 aprovado, chame táxi 3193. Deixa para o táxi 3193, zona 93. Passageiro 2230, 0030, Bravo, Quebec, Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Pistinho usando zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor Elefa, após direto conforme rota. Controle 120.8, transponder 5005, passageiro 2230. Quando 180, decolada 10, com curva esquerda na água, água elefa direto. Passageiro 2208, transporte 5005, passageiro 2230. 5005, o cotejamento correto, passageiro 2230. Chame quando pronto para o pushback acionamento. Léo 3193. Siga. Meu amigo, é o seguinte, a gente já estava autorizado o pushback aqui, já está com a beacon ligado, tratou tudo bonitinho, o cara da LSG aqui da comissaria entra aqui com velocidade do lado do avião, fez a volta lá atrás e voltou. Ou seja, se a gente tivesse iniciado o pushback, pode ser que tivesse batido alguma coisa. Ok, vamos informar o centro de operações. Tá legal, a placa do cara é LNP2436. Gente, grato. Controle Salvador Total 9907, sempre da Lima, cruzando 210 para 150. Total 9907, identifique, chega da Mare, desce e mantém o 050. Descendo até o 050, autorizaria direto Duna? Não, mantém a chegada. Mantém a chegada, total 9907. Os 216, sem identificação, desça ao 06220 na chegada Mari. Fala, falador, 35447, para o push e acionamento, 43. 35447, está livre, posicionamento, chama para o táxi. Chamaremos para o táxi, 35447. É 230 nós. Exemplo para 230 nós, né? 63 e no 5. Lima, Kilo Zulu, esquerda proa 360, permanece limitado por 2 minutos na proa. Esse é o Zulu, é o solo. ...9907, velocidade em 250. 200 para 250 nós, total 9907. 3216, essa velocidade? 3216, ajuste a 250. 250. Estabilizou no localizador 5474. Trip 5474, complete final, chame torre em 1895. 7895, boa. Boa. Projeto total 9907. Diga. Número para pouso? 5. Afirmativo, número 5, total 9907. Continua sobre a simulação, reportas em uma estrada travada aguardando a utilização de pouso. Botará o trem, 35474. É Hildes, o quê? Daí é o Hildes. Bom, azul 4089, a subida da Euleda, transição BDEV, ok? Da Euleda, BDEV. Lima Kilo Zulu, pela esquerda na Pro 250, eu louvo limite ao lock. Da 3193 com 08 4 a bordo, 4 horas alterna cabina. É, entendi, 084 a bordo, é isso? Afirmativo. Alívio táxi via pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10, com altímetro no 0 no 3, quando pronto chama a torre 1895. Afirmativo, pátio 1 no Índia, ponto de espera 285 da 3193. Toyo Trip 5474, baixou e travou. 5474, está sendo hora de chave, informando o destino 093. Livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso 5474. Tenha uma boa tarde. Vai seguir o tempo. Pátio 1 no Índia, lá no ponto de espera, 1285. Trip 5447. Azul 4089, na escuta para cópia. O 4089, autorizado para a Vitória, nível de voo 340. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da Euleda, transição BDEV, onde intercepta a Upper Whisky 50 até o destino. O transponder é 5554, controle em 1.20.8, corteja. Decolando da pista 10 com curva à direita, na subida da Euleda, BDEV, terceiro via Perwis 50, acima 54, frequência saída 308, acima 4089. Correto, 4089, chama para o operacionamento. Nove zero sete, velocidade 230. 9-0-7, total 9-0-7. 9-0-7, após etapa, você vai manter proa 030, limitado localizador. Após etapa 030, limitado localizador, total 9-0-7. TAM 32 no meio, décimo mantém 050, velocidade 230 nós. Acima aqui, terceiro para 50, repetido aqui, 0, 7, 3, 2, 1, amanhã. GLS, 6141. 6141, final, torre no 8, 95. 4, boa tarde, cruze Alfa, ingresso na Kilo para o pátio 3, posição 4. Cruzando Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4, 5, 4. Prossiga. Total 9907, 2 mil pés a descida. Era 2 mil, total 9907. Linha do litoral, Guardião 09, confirma o destino. Gente, então, Salvador, Salvador, 500 pés. Vai decolar com o Proação, transponder padrão. Guardião 09, aguarda instante, tem Guaraná agora na curta final. Faz a mesma livre decolagem com o próximo. Estabilizando, localizando, né? 305, complete final, chame turno no 8 decimal 95. Tudo Lima Kilo Zulu, esquerda para 150, para final. Livre posto, rede 13, 6141. Futão 31193, com altos 8, controle 1, 20, decimal 8. 208, 3193. 0 vai informar, estabilizando, total 9907. Controle instalador, Terra 3193, decolado. 3193, contato radar, saída da EL, para manter o nível de voo 360, serviço de vigilância. Padre 360, nada EL, Terra 3. 193. 216 desce e mantém 3 mil pés. Ajuste no 013. Descendo para 4089, autorizado o posicionamento no 3, chama o táxi, o altímetro no 0 ou no 3? O azul 4089. Ele chama o táxi no 3, 4089. Salvador, bom, boa tarde, 3805, se a gente tiver informação ali, uma autorização, Guarulhos. Boa tarde, então 3805, copia o 340 para Guarulhos. Copia, vambora. 209, decolou aos 28, controle 1, 20, decimal 8, afaste do eixo da final, por favor, tá? Maranave agora na curta. 120, decimal 8, visual com a aeronave, tá? Afastando o guardião da aeronave. Lida e transição Motiva. O transponder é 50, 13, o controle em 120, decimal 8, cortejo. Afirmativo 340, aprovou Guarulhos. E a rota do plano de voo, decolo no 0, curva direita, da EL, Leda, Motiva. 50 no 3, 208, controle. Confirmando 5013, eu transpondo, eu chamo para acionamento, tá? 3805. 5013, chamaremos. Olá, Xanab, é 141, livro aperto. É 141, boa tarde, taxina Alfa e Juliette para o portão 5. Boa tarde, Alfa e Juliette para o 5, é 141. 0-1-1-2. 1-3. 1-0-1-3. Então, 3-2-1-6. Vetor radar sequenciamento, voo em proa 020, limite ao lock, a velocidade em 200 nós. Afirmativo, esquerda 020, limite ao lock, confirmado reduzindo para 200. 200, positivo. O total 9907, com o altímetro 1003, o baixo ficha livre. Total 9907. Galeão, Galeão, tá livre o táxi à direita. Para o ponto de espera da 10, o altímetro 10 no 3, quando pronto a torre em 1895, tenha uma boa tarde, um bom voo, azul 409. Rebaixo travado, total 9907. Gente, total 9907, continua a aproximação, tem agora uma TR alinhada na pista 10, preste para iniciar a decolagem. Paciente, total 9907. O trip 5447, Barro Vento 180 grau 07 mais, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, trip 5447. Vamos, botar o cinema. 0 intercepta final, desce a 2000 pés e é posto estabilizado. Negativo, direita 050, desce 2000, chama o Tavel, 32 e 96. A gente iniciando a pouso 90. A gente continua a aproximação, guardando pista livre. Total 9907, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Autorizado pouso, total 9907, com trem abaixo gravado. 5447, decolou 33, controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, trip 5447. Trip 5447, sai da Momo Vigilância Radar. Momo Vigilância, 5447. Azul 4089, a linha decola de imediato, sendo autorizado. A linha mantém puxando a zero. Salvador, eu acho, né, agora 6213, por gentileza, o 380 Galeão. 6213, eu tenho o seu plano aqui para 1509, o senhor sabe se a companhia apresentou uma DLA para o plano? Acredito que sim, que a gente tá, já foi que está para a primeiro voo do dia, eu vou dar uma checada lá então. Ah, eu chequei aqui e achei uma para 16h50, vou verificar se o centro recebeu, ok? Só um instante. Maravilha, não se esqueça. Salvo total 99. 9907, autorizado o táxi de Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição 8. Alfa Kilo, posição 8. Escapa Golf para Ilhéus, qual nível solicitado? Ok, Oscar Papa Golf, autorizado para Ilhéus, plano Yankee, inicialmente nível 060. Decola da 17, com curva à direita para a subida Coral. Após Coral, prossegue pela Golf 677 até Ilhéus. Transponder é o 0260, controle em 120, desfa 8, contém. O vento de 190 graus, 09 nós. Confirmar 0260, transponder, chame a torre 1895 para acionamento. O POB, o senhor formou, é 02, é isso? 03, ok, bom. Apagou, prossiga. Contém o pátio. Paciente, acione por conta de risco, chama táxi, watch for the golf. Poxa, 6213, na escuta para copa? Na escuta, prossiga. Poxa, 6213, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, primeira curva à direita, cumprindo o perfil da subida da Euleda, transição Motiva. Onde intercepta Upper Zulu 10 até ESMAP e após segue conforme o plano de voo. Transponder é 5511, controle em 120, décima 8, corteja. Para o táxi, passarei do 2230, 73 a bordo, 3 horas e mais 30, alternando Salvador. Poxa, né, 6213, copiou, decolando a 10, autorizado 360, Galeão, curva direita após, da Euleda, Motiva, depois conforme o plano. 511, transponder no 208, controle para o 620309. Confirmando 5511 o transponder, 6213. 5511 para o 6213. Correto, chama para o push. Chama lá. Passaria 2230, livre do táxi, pátio 1 em Índia, para o ponto de espera da 10, altímetro 10 no 3. Quando pronto, a torre 1895, tenha uma boa tarde. Obrigado, amiga, até a volta. Paulo Afonso, nível 090, decola da cabeceira 17, com curva esquerda, subida a lotar. O transponder é o 5564, controle em 1-20-8, cotejo. Então decola da 10, mantém curva esquerda, subida lotada. A bordo com autonomia? 32 no mito, cheque no trem de pouso, informa de destino, 0 no trem, livre de pouso, pista 1-0, vento 1-80 graus, 8-9. Afirmativo, 23, livre de pouso na 1-0, 732 no meio. Perdão, cruze a Alfa, ingresso de Aquilo no pátio 3. E qual o tempo estimado no pátio? Ciente, até já. O total 9907. Prossiga. Não tem ninguém na 8, pode ser a 10 então aqui o estacionamento corrido. É, a FAE informou aqui pra mim o 08. Tem alguém no 10 balizando? Confirma. Afirmativo, tá toda a equipe lá no 10. Estão prosseguindo pro 10, ok? Ok, ciente, siga então para o 010. Para o 10. Ah, ok, pera aí, tá seguindo pra lá agora, ok, pro 10, tá? Canta. O TAN 3283 tá no 08. Acho que não tá golpe, né? Passa a manta de espera, se reporta de ponto de espera da papá para ingresso na pista na 7. 5, livre posicionamento no 4, chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 3? Chama aí, mano, 3, 2, 0. Salvador, TAM 3283, a informação é Lima, nossa autorização Brasília no 08. Ok, autorizado para Brasília, nível de voo 360, decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente o perfil da subida Arbor, transição Elefa, transponder é, perdão, em Elefa intercepta a Zulu 17 e segue conforme o plano. O transponder é o 5017, o controle em 1-20-8, quantas? Ingresso pichão, na 7, reporta a linha de pronto. 1-0 é a pista, primeira curva à direita, arbora, eleva, Brasilu 17, 5-0-1-7, transponder 208 com controle. TAN 3283, chama na rua do pronto. TAN 3283, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 8. Irá chamar, mando pronto, TAN 3283. Salvador, Tocias 2, no meio, livrando. Mas é nóis. Chegou lá, Tocias 2, 260. Tocias 2, no meio. 09, prossiga. Gente, retorno, Salvador. Mantendo linha do litoral, reporte Itapuã, para Itapuã, Guardião 09. Para o táxi, o TAN 3205, tem 87 apenas a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, até no Galeão. 4287 Galeão, livre no táxi à direita, não pode esperar a torre 1895. Tenha uma boa tarde, o meu voo está 3805. Direita 1895, obrigado, boa tarde, Daniel. tá livre, inicial táxi no passo 3, chame na saída do passo 3. Alternativa 13395. 3385 e 3385 a 089. Autorizado a final no zero. 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e após siga via pátio Uni Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá torre 1895, o altímetro 1013 e tenha um bom voo. Uno zero, uno três. Passarela 2230, decolou os 44, controle 120, decimal 8. Gente, passarela. Ótimo, Papagolf, livre decolagem, pista 17, vento 160, grau 07 nós. Observador, passarela 2230. Passarela 2230, contato radar, saída árvore, vigilância. Saída árvore, vigilância 2230. Guardião 09, chame torre 1895 para extinção de fogo. Torre 119, 118, 2995, contrato, boa tarde. Controle 120, decimal 8. Golf 208. Golf. Oscar Papa Golf, saída Coral. Sobe restrita a 3.000 pés. Coral restrita 3.000, Golfo. Guardião 09. Guardião 09, prossiga. É de Piatã para Salvador, tá? Guardião 09, autorizado a cruzar a sinal da pista 10. Confirma, pouso direto na parte do Graer ou descendo a pouso na pista 97? Direto na parte do Graer. Gente, passa na final do Guerreiro, Guardião 09. Fala, final do Guerreiro, Guardião 09. Torre, Salvador, uma boa tarde, 13205, ponto espera no zero, pronto. 13805, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 08 norte. Na linha, decola pista no zero, 13805. Né, 6320, acione identificação. Chegada à área, desse mantém o 050. Salvador, passarela 2230, solicita coordenação após posição Arbor, voa direto, Vitória da Conquista. Gente, aguarde coordenação. Muito obrigado. Guardião 09, livre com uso do pátio Tagrero, vendo 180 graus, 8 noite, repartamos solo controlado. 8 nós, livre, pátio Tagrero, repartamos solo controlado. Guardião 09. Tango Juliette, Tango Lua, tenta perceber o estresse turbulente, alinha e mantém pistão no zero. autorizador, o que é hotel. Escapa Golf, Sabel 060. Golf 060. Isso, que Quebec Hotel, complete final, chame Torre, 1895. 1895, Quebec Hotel. Boa tarde, eu papo atrás, Quebec Hotel. Missy Quebec Hotel, continua sobre a estimação. Faça o check no 3 de pouso, informa de chame no 0, no 3, aguarde a autorização. Aguarde a autorização, Quebec Hotel. Na decolagem. Na curva direita, direto Leda, vigilância radar 340 autorizado. 340 na curva à direita, direto Leda, o 3805. Quem me chamou? Tá, 3283, pushback, acionamento no Waze. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, tá, 3283. Tango Juliette, Tango Zulu, livre decolagem, ficha 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-6-9. Trip 5447, chama Centro Recife, 1-2-6-0, alterno 288. Juliette Romeu, mantenha a escuta. Trip 5447, Centro Recife, 1-2-6-0, 288, obrigado, bom trabalho, boa tarde. Boa tarde, Mike Juliette Romeu, prossiga. Sete, mantém a linha do litoral, mais sete, Romeu. Romeu. Para puxar estacionamento. 62 no 3, aguarde, é o número 2 no setor para puxa. Sente com o número 2, aguarde. Fique bem, hotel, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-7-9. Sente, cadê o hotel? Puxa, confirma. Ah, iniciado, tá, 3283, acionando o 2. Ok. Quadrante Salvador, Papatango, Juliette, Tango Zulu, decolou pista 1-0, sai da lotar. Juliette, Tango Zulu, sai da lotar, sobe nível 090, vigilância. Sai da lotar, nível 090, vigilância, Tango Zulu. Zero foi Duna. Luiz, Quebec Hotel, solo 51, libera direito, solo 1, 2, 1, 9. Direita 1, 2, 9, Quebec Hotel.